3, o Equavisor para o saco de um POV 161, 3 horas e 10 de autonomia alterna na pauta. Equavisor, chame pronto no ponto de espera, ajuste bem ansioso. Para ponto, pronto no ponto de espera, dá um 0 com bem ansioso para 3, 8, 9. Aguarde o Marília parquear à sua direita, pode estar autorizado o feedback. Está autorizado, feedback. Puxa acionamento voo 1804-1908. Autorizado 90 com a chama táxi. Chamará. Correio do 40-40. Pronto, 40-40. Será simultâneo com companhia à sua direita? Então, o senhor iniciará primeiro e posicionar a sua aeronave na saída do pátio 3. Ah, 3890 no ponto operador 90, pronto. 290 ali mantém, pistão no zero. Ali mantém o no zero, está 3890. São 9894, solo 22, taxi via Alfa, porte antes da Juliette. Solo 3890. Tenho controle no 208, decor 24, boa. Um abraço. Bom dia, tá 3890, subi uma tenha 330, sai da Fuca. Fuca Caju pro 330, tá 3890. chefe, prepare a bordo e aguarde copo. Bordo e aguarde copo. Para o táxi, voo 804, temos 147 a bordo com 3 horas e 42, Campinas. Boa noite 04, como número 3, inicia o táxi após sinal azul no posto, no ponto de espera reporte pronto, 1011, mais isso. Como número 3, seguindo a companhia da azul, com espera 102,95. Sua frequência, boa noite 04. Segue a companhia, reporte pronto no ponto de espera azul. Minha voz, não é justo. Tomador azul, 4069, 123 a bordo, 420, Pena Ribeirão, para o táxi. Reporte ponto de espera pronto azul, ajuste minha voz. Boa noite 04, dê passagem ao total que irá ingressar no pote 3, após prossiga no táxi. Confirme para o voo 1804. Dê passagem ao total que irá ingressar no pote de cargas, após sim, prossiga no táxi. Ótimo. A 069 ali decola pista 10, 70 graus, 5 nós. Decola 7 cópias. 35 no pé, tá pronto. Brasília 380, uniformes 17, decola da pista 10, sai da Arbor, após a Arbor e a Levo. Controle no 0.8, transponda 5474. 890, chame Recife em 12685. 3890, 285, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã. 208 no controle, 5474, o TAN 35 no 7. Ratinho para o posto. Demora. Tá, iniciando azul. Azul, 4040, ali mantém 4040. Tchau, ó, bobo. Salvador, bom dia, 3-4, informação Juliette, 150, Aracaju. 5-4, prepara Pucajama, Apojama, direto Aracaju, e aguarde um minuto, tchau. 5-4, agora. Controle, bom voo. Sim, deixa eu chamar o controle, 4069, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Azul, 4069, passa 1400 na saída da EL. Bom dia, 4069, subi e mantenho 340 na saída da EL. Sobe 340, 4069. Adoro 6211, tá pronto pro push de acionamento, posição 1-1. Frisado 6211, chame o táxi. Formará 6211. Opa, sabe o Vélez, descida. Desça para 4010, passareiro 2223, 1011. 1011, 2223, 4010. Maduro, boa noite, 04, tá pronto, pode esperar dar 1-0. Ali mantém o 1-0-4. Ali mantém o 1-0, boa noite, 04. Salvador, bom dia, voo 97 no 5, estamos aqui na posição 09, 20, reclamação de VS, autorização Brasil. 40-40, chama o controle, decolou os 3-3, boa. Obrigado, bom dia, 40-40. 97 no 5, para Brasília, prepara, bora, guarda-copa. Confira, beleza? Arbor. Arbor, obrigado. Decolado na Sael, cruzando 3 mil pés agora, não se escuta. Azul 4040, subiu, mantenha 340 na saída da EL, que se lance. Subindo para o 340 da EL, 4040. Decolagem boa 1804, está 1-0. 55 para 4, pronto, cópia. Pronto para a cópia, prossiga. Cruzado Aracaju no 90, decola da pista 10. Sai da PUC, já não apagamos direto. Controle 120 decimal 8, transponda 5501. Autorizado, número bom, 190 para Aracaju. Informante 10, perfil PUC, já não apagamos Aracaju. Controle 1208, transponda 5501. Trip, colabora. Correto, trip, sim, para o pushback, senão. Vamos lá. Nada, Guarulhos. 9 agora. No contorno Pato, chamando o ponto de espera pronto, que nega 1011, confirma o POB? 1149. Azul 4069, chame Recife em 1251. Bom, confirma presente 4069, 25. 125.1. 251, 4069, obrigado. Então, bom dia. Valente. 7, agora da pista 10, saída arbora, após a arbora elétrica. Controle 120, decimal 8, transponder 5502. Autorizado Brasil, da 310, Brasil 7, decimal 90, centro da arbora, após a arbora elétrica. Controle Salvador 208, transponder 5502, vamos até aqui no 5. Correto no 7, no 5, para o pushback, chame no 21, decimal 9. Vamos lá, pushback, vamos até aqui no 5, pode ir. Gol 942, estando meia dúzia para pushback, estando aberto. Aguarde a Avianca, passar a retaguarda na 642, após autorizado, pushback, estando aberto. Sente, após a Avianca, autorizado, pushback, gol 642. Azul 4040, chame Recife em 125.1. 251, Azul 4040, obrigado, bom dia. Para 4.010, 35.362. 4.010, 35.362. Passaria do 2223, prossiga para 2.010, reporte estabilizado. Vamos 3.000, reportamento estabilizado, passaria do... Torre Altan 35 no 7, no box 4, pushback, acionamento. Só autorizado pushback e acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Altan 35 no 7. Ponto de espera pronta, Chanel 62 no 1. 62 no 1, na linha da cola pista 10, entre 70 com 8. Tempo de colagem, 62 no 1. Max Serra Golf. Não é comigo mesmo. Tá na Aerostar? Abate, é isso mesmo. Autorizado para Serra Novena, Quebec Uniforme, nível 080, Pontiac. Decolada pista 17, primeira curva direita, saída arbora após arbora direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5477. Para táxi. Max Serra Golf, chame para o táxi. Para o táxi, gol no 642. Estamos com 139 de POB, 3 horas e 20 minutos de autonomia. Alternativa é Natal. informo que estamos transportando armas para Tarrifante. Gol no 642. Paulo Salvador, bom dia. Azul Alfa em Arquibita. 3. Será a passagem ao gol, sua esquerda. Afirmativo. Eu estou a pushback até a saída do pátio 3. Lutan 35 no 7. Golden 642, reposte no ponto de espera. Pronto, KNH 612. Muito obrigado, Gol, no 642. Vamos informar. Obrigado, Edu. Golden 642, se possível, essa informação nos informe assim que solicitar autorização para que a gente possa coordenar com mais agilidade. Não, afirmativo, que chegou quase agora há pouco e a gente já tinha pedido autorização. Muito obrigado pela sua atenção. Gol no 642. Salvador, Gol 607, puxa o funcionamento no 5. Qual a distância no 607? 2897, cliente da Juliette, solicita autorização para confim. 621 no decolou aos 4 anos, chama no 20-8 no grupo. 208, bom dia, 621. 2897 autorizado com fins 360, na cola da pista 10, saída da EL, Leda após Leda Bridge. Controle no 20-8, transporta 5505. 360, falta do plano, Dael, Leda Bridge, decola da 10, 208-5505, bom, no 897. Correto, no 897, para o pushback, chama no 219. 219, obrigado. Bom, o 642 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 170 graus, 8 metros. Autorizado a decolar, pista 10, gol, 942. Passarejo no localizador. Passarejo do 2223, complete a aproximação, torre 1895. Chama a torre 1895, obrigado, até já. TP 5362, desça para 2000 pés, 1012, ajuste, reposta habilitado. Para 2000 com 1012, reportará estágio 5362. Passarejo 2223, vento 060 graus, 8 nós, reporte baixado de trabalho. Reportarei baixado de trabalho, passarejo. 07 autorizado, pushback acionamento, para o TAC, solo 121 no decimal 9. Autorizado, push, 121. Ele 55 no 4 na escuta do solo. Escuta, você. Estimado para o pushback. Estimado mais aproximadamente de 10 a 12 minutos. É. Salvador, gol na técnica da posição base. Tá melhor. 705, posição 9 autorizado. Puxa, acionar, enchendo o tanque. Tá falando aqui de Toronto Médica, que é um companheiro que estamos falando. Tô que sim, então. 5-7 é o tráfego nacional. Estimativo, mantendo na 6. No 642, decolou aos 4-5, chama o controle, bom voo. 20.8, obrigado. Bom dia, agora 642. Passou externo, baixado, travado, passaredo. Tudo autorizado, pista 10, passaredo. Escuta, cruzando 1.600 pés. 642, sobre mantenha 390, sai da PUCA. 390 com a PUCA, informo que estamos transportando algo para a transporte, ok? Copiado, gol no 642. Obrigado. Se eu puder agilizar o reboque, ok? Na medida possível, devido às aeronaves aí taxiando no pátio principal. Ok, alcance de centro. Agora sim, pronto, gol na 705 na posição 09. 5, portão 9 autorizado, sem táxi. Agora para o táxi, gol na 705. China 62, 1-1, chama em Recife, a frequência é 1251. Recife 251, China 62, 1-1. 7, wide na cabeceira alinhada. Passei o controle, gol, na 642. Consiga Romeu Fox 098. Muito obrigado, Romeu Fox 018, gol na 642. Táxi, o gol 607 com 178 a bordo, alterna Galeão, linha 3:51. 351, só o POB novamente? 178, 178. Na 10, dan 35 no 7. Ponto de espera da 10, lápis 8, 95, 14, 1.012 ajustes. Táxi, 150, ponto de espera, 95, 1.012, bateria. Só um instante. Confirme a razão que pregam a subida. Interessante, mais um instante. Passarei do 2223, solo aos 48, chama no 21 desse manual. 219, reto. Solo Salvador, passarei do 2223, divulgando a suspensão. 2223 passarei do Alfa e mantém-se da Juliette. Alfa manterá-se antes da Juliette o passarei do 2223. Autorizado a decolagem na 10, dan 35 no 7. Sol. Ok, o azul Alfa antes de descendo. Taxi lentamente, você vai ter que aguardar a nave aí da azul sair do 43. Salindo tem, gol da 607, pista 10. Tem mais tempo, pista 10, 607. Realizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera da 10, lá 1895 com a torre, 1012 ajuste, 1975. Pátio, Índia, ponto de espera, 1895, resultado 1012. Obrigado, bom dia. Passarei 2223 na escuta? Deixa eu. Assim que o azul sair do pátio, no rebote, o seu ingresso, viu? É, Juliette, esquerda, seu pai 3. Entendido, então, após o azul, ingresso Juliette, esquerda, pai 3, passarei 2223. 08, grande, bom dia, bom serviço, 3, 5, 7. 2, Salvador, trip 5362, agora a 1 milha do marcador externo, já com campo à vista. Maria, trip 5362, agora estarei. É, Golf autorizado a decolar pista no 7, 20, 60 graus, 5 graus. Alfa Yankee Vito Azul, tráfego da Gol agora taxiando, assim que o mesmo livrar, o senhor dá uma agilizada até o portão 08. Ok, Alfa Yankee Vito está ingressando na parte principal da portão número 8, após o gol. Autorizado, reporte interno. Serra Golf, veiculou 5-1, pregue a razão máxima de 1.500 pés e chame o controle no 20.8. 1.500 pés, o Mike Serra Golf, agora o controle. Controle, muito bom dia, Mike Serra Golf. 1.607, autorizado a decolar, vento 60 graus, 7 nós. Nível radial 290. Mike Serra Golf, autorizado a subir para o nível 080 e no seu voo direto eu preciso saber o seu estimado para pouso. Estimado às 10, Lulu, está autorizado, compreendeu, chegou um pouco baixo a transmissão, mas compreendeu que está autorizado voar direto, acendendo o 080 para bloqueio da rádio 290. É positivo, curva direita e prossiga na radial 290, foi o que o senhor solicitou, não foi isso? Afirmo, grato, meu cordial. Positivo. 5362, 260 graus, 89, tudo autorizado, pista 10. Autorizado o pouso, 5362. Let's avoid direct to your left for position, please. You are clear. Clear to fly direct to your left for position, thank you. É 07, ele colou 5-3, chama o controle, bom voo. É 08, boa. Eu já chego ao 607. Gol 607 ao controle, contato radar. Radar é o bridge, beleza. Gol 607. Posição 10, solicito funcionamento. Posição 10, autorizado, sem ataque. Bom ataque, 109. Salve, Salvador, livrou 1.209, só. Ok, boa. Saúde Salvador, bom dia, trip 5362, livrou, nice. Alfa, mantenha-se na Juliette, trip 5362. Taxi, Alfa, mantenha-se na Juliette, 5362. Salvador, 3514 para pushback e estacionamento. Imediato, tripping. Ok, 514. Autorizado, imediato, sem taxa. Demora. Solo 5392, Alfa 710. Aqui a posição. É, foi possível ter sua posição no 4-3 e a posição da companhia, que já está no push. Você vai ter que aguardar o mesmo iniciar o táxi e livrar o 4-3. Ah, tá bom. Mantém a posição 5-3 já, pelo celular. Coluna 715, decolar 256, transfere controle, 120, decisão 8, bom voo. 20, vai, bom dia. Controle, bom dia, eu vou no 715. Coluna 715, ao controle, bom dia, contato radar. No 715. 3517, PNTAC Center, frequency 128.8, over. Always center 128.8, thanks for today, sir. That's 3517. Solo Salvador, Alfa Yankee Beat finalizando reboque até a posição 8. Grata aí, bom dia. Gente, bom dia. Confirme que chamou a torre? É o Tassi, Alfa 3153 para cópia, chame o Sol, 21-9, bom dia. Tenho já aprovado o 38, a 3,43 minutos. Só um minutinho, 38, daí é a subida, só um minuto, pode. Solo 3514 já acionado, pronto para o táxi, 19 no POB, 3:40, alterna Recife. Bem, já aprovado, em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre, 18895, ajustado 1012, bom voo. Ok, linha Índia, no ponto de espera da 10, 118.95 no ponto. 5362, eu fico com a companhia livrar o pátio 3, o seu ingresso é Juliette, esquerda pátio 3, posição 04. Quantos pesados da Juliette e pátio 3, 5362? Para o táxi, 1897, 188 a bordo, 3, altera essa. 188, confirma? Confirmo, 188, 320 campinho. Gente, aprovado, táxi via pátio, Índia. Até o ponto de espera da 1-0, lá com a torre, 3895, ajustado 1012, ou 1897. Acho que Índia, ponto de espera 295, cuidado, 1895. Bom, 607, chame Recife, 1251. Salvador, bom dia, trip 5514, ponto de espera no zero. Trip 5514, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento em Salvador 070 graus, 07 nós. Vai alinhar e decolada 1-0, 5514. Autorizado, 3-0, avião, após de novo 1-0, é o Zeta Free, é 1-0, 1-2, 3-0, 3-0. Rádio 3153, chama para pushback, senhor. 1795, suba restrito para o nível 340. 340 restrito, voo na 795. Decolada 01, transfere controle 120.8, mau 8, mau 1208, muito obrigado, bom dia. E o nível final 085, está nivelado com 80. Modificado 02, sobe nível 05, mais cego. Controle Salvador, bom dia, o trip 5594. 594, bom dia, contato radar, voo 90, sai da PUCA. Sente na saída da PUCA, solicita desvio 150. Alinha e mantém em carteira 10. Alinha e mantendo 0890. Hotel. Light X-ray Hotel, bom dia, prossiga para o sol. Bom dia, senhor. Pede atenção de reboque aqui do pátio 3, posição número 3, até o SIG número 10, pátio principal. Gente, inicialmente até a saída do pátio 3, já pode para ingresso ao pátio principal, Mike X-Ray Hotel. Ok, senhor. Obrigado. No 897, decolado ao 04, controle transfere 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. O 715, chame Recife, 288. 288, Recife, bom 715, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia. Gol no 897, decola Bael, passa 1800. 897, contato radar, subgol 360, foi direto Leda. Está presente, direto Leda, 897. Autorizado, chame para o táxi, são 3153. Mike Serra, Golf, mantenha 085 e chame Recife 1288. Mantenho 085, 288, grato, bom dia. Bom dia. Seja táxi à direita via Índia, no ponto de espera fechando 0, todo 118 decimal 95, ajustando 10 12, dando 3153. 10 12, esse é o ponto de espera da 10 decimal 35. Com 897, chame Recife 251. 251, 897. Bom, Marcos, hotel. Lagoa de Hotel autorizado, ingresso no pátio principal, portão, prosseguindo para o portão 10. Autorizado, reporte hotel no rebote. Apeteu, obrigado. Trip 5514, chame Recife, 2685. 2085, Recife 5514, bom dia. Bom dia. São 3153, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 060 graus, 079. Bom dia, acione identificação, voe direto ao Duna, desça para 2 mil pés, que negar o 10, 2. Salvador, bom dia, essa carga 6570, tem informação de tiro para a quarta. Essa carga 6570, chame o Soleno, 21 decimal 9 para a quarta. Salvador, bom dia, essa carga 6570, tem informação de tiro para o quarto 3 para a quarta. Essa carga 6570, quilo confere. Está autorizado Salvador Recife via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Sai da Puca, transição Caju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Responde 5520 e o controle Salvador 120, decimal 8. Gente, autorizado Salvador Recife conforme hotspot de voo na Upper Whisky 58, nível é o 350. Saída Puca, transição Caju, levando a pista 10 com curva esquerda, transponda 5520 e controle Salvador 120.8, lado da carga 6570. Correio, reporte pronto, lado da carga 6570. Portará. São 3153, decolado 117, controle transfere 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia, bom trabalho, está 3153. Bem, pessoal? Bom, a carga 6570, agora pushback acionado. Autorizado, chama o táxi, 6570. Autorizado, chama o táxi. Controle Salvador, tá 3153, passamos 2000 para o 360 na subida da El, torcida assim que possível, proa de bridge. 3153, contato radar, global 380, vou em Leda. Dá presente Leda, 3153, grato. Rio 9811, autorizada final ILS. Final ILS, libera a velocidade baixa do centro, Rio. Tá livre. Saída Arbor após DTT, Vitória da Conquista. Decolando a pista 1-0, primeira curva direita. 5521 é o código transponder e o controle Salvador 120 decimal 8. 180, Vitória da Conquista, decola na Arbor, curva direita. Posição Arbor, Vitória da Conquista. 2-1-3-1-0-8-5-3-4-2-4-2-2-2-3. Correto, aposto pronto, 2-2-2-3, passageiro.